Medos. Caminhando no escuro, nossa alma não consegue ver o futuro. Não consegue aceitar os sonhos pretéritos. Não consegue sentar sobre a lona e assistir o mundo queimar. Ficar de fora só esperando um outro chegar. Não importa o tempo. Desde que a primeira fileira para assistir o fim de tudo fosse nossa. Não sei até quando iremos chegar, mas vamos tentar até os últimos dias. O futuro chegou ontem, e nem percebemos seu fim.